1807, sala 50, livra à direita no 21 no décimo 9. Livra direita no 2 que Bravo, isso que mantém a minha escuta e aguarda, por gentileza. Boa noite, 07, prossegue de alto, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, noite 07. Bravo, isso que prossiga. Da 10 ou da 17? Gente, mantenha me escuta e aguarda, por gentileza. Prepara agora e levar o DCT. Torre. Força Aérea 8786, confirme a posição. Tá, 6 milhas no momento, mantendo 300 pés litoral. Suficiente, Força Aérea. Força Aérea 8786, chame Torre 118, décima meia. Apresento Torre 118, décima meia, zero. TAM 3155, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 288, 3325, obrigado, bom trabalho. É o Whisky Bravo, Whisky, cópia. O Força Aérea 8786, prossiga. Está retornando para pouso, está batendo 300 pés para o litoral, está 5 milhas. Ok, gente, o Força Aérea 8786 da presente está autorizado a prosseguir, se desejar, ou pelo melhor setor visual aí que tiver, para o pátio militar. Autorizado a aproximação direta ao pátio militar, reporte solo controlado, vento, fundo 30 graus, 0629, ajuste no 011, Força Aérea 8786. 86. Aproximada para o pátio, quando mais próximo. Altímetro agora, 1012. Boa. Alô, 807, ingressa via Juliette pro 04. Via Juliette pro 04, vai 07. autorizado para o Força Aérea 876 aproximar direto para o pátio? Pouso autorizado direto ao pátio, pode solo controlado. Passar no solo controlado, direto ao pátio. Salvador, cordial, boa tarde, 1075, tá bom. Voo 1075, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Mari 050, na transmissão do Centro Recife pra gente, eu só peguei a frequência daí do controle. Eu não consegui falar com eles não. Se eu puder informar que já estamos na sua frequência, obrigado. Controle incêndio, voo 1075. Escuta, aguarda. Pode ser, mantenha, me escuta e aguarda. Aguarda. TAN 3567, acione identificação via chegada BOMF, desça para 4 mil pés, que é legal no 011. Via BOMF, no 011, TAN 3567, desce para 4 mil. Você confirma a parte que se encontra fita que decola? Cada baixé, decola do Norte, o mais forte da Serra. Autorizado para Serra, novemberinho de uniforme, nível 100. Decola da 17. Decola da 17, saída agora, levar o DCT. Após decolagem, curva à direita, conforme a rota do plano. Aciona 50111 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Autorizado, que é o novembro de porta, que está na via 1, sem tocar agora só, com a direita, agora levar direto. 5011 no transporte, 935 ao controle, mais 7 para cá. Protejamento correto e chama para o push, foco para cá. Correção. Confirme 7 pessoas a bordo. 09 a bordo, mais foco para cá. Acionamento é critério para ataque 186.012. Correção, 1011 no altímetro, vamos lá. Obrigado, Maria. Boa tarde. TAN 3567 é o número 2 para pouso, reduz a velocidade para 250 nós. 150 reduzindo a 3567. Voo no 075, desça para 2 mil pés, que é legal no 011. 2000 QNH no 09. Sou no 399, confirma só o BT, por gentileza. Aos 38. Gente, ainda não possuo o seu plano, chama quando mais próximo, por gentileza. Senhora. Mandou boa tarde, informação Yankee, gol no 755. Gol no 755, essa é a identificação, via chegada Bonf, desça até nível de voo 050. Bonf 080, gol no 755. Time 050? 050, gol no 755. Positivo. Gente, boa tarde. Controle 3567, vai ser tua via direita para a informação. 6327, pronto para o TUF e acionamento. Tá na 6327, autorizado por estudar que acionamento do Sinotec. Demorar, 6327. Para a informação. 3567, confirme a prova por quantas milhas? 270, por aproximadamente 270 por 15 milhas, confirme? Salvador, eu papapá, Mike of Mike, boa tarde. Mike of Mike, muito boa tarde. Prossiga com suas intenções de volta para a conferência aqui do plano, por gentileza. É, Simões Filho. Decola com o corredor Axé, da 17? Não, decola da 17 com o Pronó. Pronto, cópia? Afirmo. Está autorizado a decolagem com o Pronó, da 17, às 500 pés, da cena 0194. 119.35 é a frequência do controle. 19-3501-4, 1186, decola no 17, comprou a Norte 500 pés com 02 a bordo. Para se conseguir. Confirma só a parte, por gentileza. Parte 5. Tracionamento de táxi 1186, 1.008, na última metro, bom voo, Michael Smart. Obrigado aí, bom trabalho. Mike Wolf, Mike, prossiga. Estacionado, Mike Wolf, Mike, autorizado acionamento, reporte para iniciar táxi e decolagem. Mike Wolf, Mike. Paulo Salvador, Oceana M6327, pronto do táxi, POB 49, autonomia 2 horas e 5, alterna Salvador. Ingresso via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1186, altímetro 1011, tem bom voo, Oxa. Índia Alfa, 1186 no ponto de espera, 1011 no altímetro, Oceana M6327. Estacionado no Parque da Baixé, está com 10 a bordo, está com 4 de autonomia, apenas Salvador, pronto, seu táxi mais social. Salvador, qual é o número de pessoas a bordo? Opa, 10 POB, Salvador, qual a autonomia do Mike Fox Air? 4 de autonomia. Autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Autorizado, tá. Torre Salvador, Oceana 6327, pronto, no ponto de espera da 1-0. Oceana 6327, autorizado, alinhar e decolar, pisto no 0, vento no 40 graus, 04 nós. Ali decola, Oceana 6327. Torre, o Tata mais gostoso. Prossiga. Prossiga, está pronto para iniciar a decolar, se possível decolar do 4 simples em direto para nós. A norte, vento no 40 graus, 04 nós. Luna 755, não houve nenhum reporte. Pode ser. Para Mike Fox, é autorizado ingresso, pode ser alinhado para decolagem. Autorizado ingresso, vai para a caminhada próxima, no 97. O Mike Wolf, Mike, produção. Mike Wolf, Mike, decolado ao 09, controle 19.35. Na sua tua volta mesmo. Certo. Controle Salvador, é o tatatatá, Mike Wolf, Mike, boa tarde. Controle é o papapá, Mike Wolf, Mike, boa tarde. Gol no 755, reduza para 1190 nós. Agora, 190. Mike Golf, Mike, mantenha-se em condições visuais na Proa Norte, confirme intenções. Ah, aproximadamente se filho, pois lá. Confirme, Mike Golf, Mike. Posição bom, filho. Controle 119, decimal 35. 119-35, Oceana M3 do 7. Parece mais filho. Ai que. Controle Salvador, Oceana M3 do 7, decolado, transfere. Oceana M3 do 7, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 240, saída da EL. 240 da EL, Oceana 6327. Gol no... 118, boa tarde. 418, muito boa tarde para Confins 360. Prepara Dael, Leda, Brit. Aguarda a coordenação. O 4118 solicita o 340. Confirma. Será coordenado. Confirmar? Será coordenado o 340 e a saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, ciente, obrigado. Gol no 075, completa aproximação, chame torre, 118, décima meia. 18,6. 1785, prepara da El Leda Bidev, mantendo a minha escuta, o número 2 para cópia. Ok, 2000 pés, 1-0 no 1, reportará o X-Ray da 357. Ok, reporte avistando. Quem reporte avistando é o número 1 para pouso, vento 1,40 graus 049, ajuste 1-0 no 1, chuva de leve a moderada no aeródromo. Pista molhada, obrigado. Mike Fox, Trot Serra, Deco Aluno 2, controle 1-9, decimal para o Recife. Controle 1935, Mike Fox Serra, Deco. Controle Papatango, Mike Fox Serra, Deco Aluno na Gol, ligando a sua escuta. Papatango, Mike Fox Trot Serra, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 100, cumpra o perfil da saída Gol. Uma centena no perfil da saída, Mike Fox Serra. Prossiga pronto para a cópia, azul 4198. Ô comandante, eu esqueci de solicitar o nível. Você mantém só mais um segundinho que eu vou falar com o centro, tá? Nível 34, só um minuto. Ah, se tiver o 36 aí, a gente copia. Pronto, então tá autorizado o 360 para Confins. Decola da 1-0, saída da El, Leda Bridge após decolagem, curva direita. A Embride intercepta pelo Luna 6 até Confins. Aciona 5022 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Afirmativo, autorizado nível 360 para Confins. Saída, decola pista 10, curva direita, perfil da saída da El Leda Bridge. Intercepta pelo Zulu, nomeia até Confins. 5022 no transponder, controle 19.35, azul 4118. Cotejamento correto, chama para o push no 08, azul. Chamada pronta. Gol no 785, cópia. Firmo, gol no 785. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 1-0, saída da El, Leda, Bidev. Bidev intercepta para o 50, conforme a rota do plano. Após decolagem, curva direita, acena 5004 no transponder, 11935, a frequência do controle. 7, curva esquerda, proa 130 para o localizador, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte avisar o localizador. 130, reporte estabilizado, 755. Afirmativo, a rota confere. Tá, então autorizado 340, até o Galeão, da El, Lida, após Lida, PITF. Confirmando o intercepto, o eixo da Perusco 50? Afirmativo, Bidev fica na Perusco 50. A intercepção entre a Perusco 50 e a Penovembro 857. Vale, Porto Seguro, a Pesulona 6, Grupo Pesulona 4, por aqui. Tá, gente, tá, ok. Então, após o Bidev, intercepta a Perusco 50. Decola da 1-0 com curva direita, 5004, da transponda e 1-9 com o controle, instalador, agora 785. Protegimento correto, chama para o push no 4, gol. Chama para o push no 785. Chanel MT27 autorizado, nível final 200. Sentiu, Chanel, sobe e mantém 200, uma 327. 1075, prossegue via alfa, reporta antes da gilete. Pode ser até a guarda. Ok. Torre Salvador, boa tarde, está 3567, está a meia milha do Índia Serra. É 3567, complete a aproximação, reporte avistando, número 1 para pouso, vento 150 graus 04, nós ajuste no 0 no 1, chuva leve. Gente, 10 no 1, está livre pouso, confirme. Não, reporte avistando, tráfego ainda não avistado. Ah, afirmativo, reportar avistando. O objeto 5729 via sendo identificação, via chegada a Bonfim, desça para 4000 pés, QNH 10111. 327, chame centro, receive frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 1288, 13325, Oxané 6327. Estabilizado o localizador com 1755. 1755, complete a aproximação, chame torre 198 decimal 6. 186, boa tarde. São Paulo, Congonhas, nível 400. No 399, mantendo, escuta e aguarda. Tráfico precede a rebosa tanta aproximadamente 2 milhas de cabeceira, vento 150 graus 04, nós ajuste no 0 no 1 no 0 no gol 1755. Vitano, 3567. Pouso, vento 150 por 4. Teve pouso, 3567. Mike Fox Serra, quando possível, forma estimada de pouso. 1852, Mike Fox Serra. 1852, contra licente, Mike Fox Serra. 3-1-4-1-1-8. Azul 4-1-1-8, conforme solicitado, está autorizado a nível 340, ok? Afirmativo, então, autorizado 340, obrigado. Plano 075, antes da Juliette. Plano 075, ingressa via Juliette para o meia dúzia. Para o meia dúzia, eu vou plano 075. Plano 785, me escuta? Você escuta? Autorizado 380, conforme solicitado, permanece a autorização anterior, só mudança de nível 380 agora. Atento, mudando o som, então só disponível, o resto permanece. 2-0, 1-7-8. Direita 2-9, 6-5-6-7.